Flaps. Chile 1357 cleared for takeoff, wind is 160 degrees, 8 knots. Clear for takeoff, runway 10, 1257. Chile 1357 airborne at 28, call now 120, decimal 8. 120, decimal 8, and Chile 1357. Good night. Chile 1357, radio contact, climb to flight level 320 via Arbor Departure. Climb to flight level 320 via Arbor Departure, line Chile 1357. Alfa Oscar Índia. Siga. Solo, bom dia. Oscar Índia solicita o reboque da aeronave aqui do pátio 1, posição 5, para a Mike, acompanhada com a Embraer aí, fazendo o comboio. Gente, aguarde para o início do reboque. Ok, Oscar Índia entende, aguardando o início do reboque, autorização. Chile 1355, Salvador ground. Go ahead, sir. Do you have an estimate for push and start? Stand by. Okay, it was estimating 10 minutes. Roger. Oscar India, nice foot. Solo, Oscar India na sua escuta. Está autorizado início do reboque, reporte ingressão na Lima. Ok, ingressão na Lima, vamos lá. Aviona, sem identificação, chega da bolsa autorizada, desça via, chegada para 4.000 pés, CNH 1908. Positivo, vindo de 2.2, descendo via a bomba para 1.0, da 3.2.9. Canada Chile 1355 ready for push on the startup. Roger, stand by for push on start. Did you copy? Stand by for push and start. Chile 1355. Oscar India, autorizado pátio, Lima e Mike, é pátio alterno. Ok, Oscar India, autorizado até a Mike aqui, reportará o tempo, obrigado. Chile 1355, standing by. Launcher, launch Chile 1355, cleared for push and start, all ready for taxi. Clear for push back and start up, call you taxi on Chile 1355. Pelo desse para 2003, QNH1017, autorizado ao final do procedimento ILS X-Rate 0, chame estabilizado. Foi pro 891, senhorita? 891. Ok, então. É que a gente não conseguiu entender o número do voo, mas tá joia. Vamos descer via. Vamos até estar estabilizado no procedimento aqui, senhor. Vamos. 3291. Controle Salvador, boa noite. É Azul 4220, informação Bravo, passa o 240, descida 150. Azul 4220, controle Salvador, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, altímetro no 017. 050, descendo via, chegada à área 4220. Alguma possibilidade de voarmos direto à posição Duna, 4220? Azul 4220, voa ITAP. Excelente, voa ITAP, 4220, obrigado. Control Latin 135, ready, taxi. QNH 017, taxi via Indian Alpha, holding short call tower 118, decimal 905. Okay, India Alpha, hold short and 118905, Latin 1355. Estabilizado, tá? 3291. 3291, 8891, no completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 98, decimal 95. 1895, tá, 3291. Conselho 4200, vai ser só um pequeno desvio à esquerda para evitar as formações, vai ser a Pro 040 por aproximadamente 25 milhas, depois voa a ITAP. 4220, centro dos desvios, após desvios, voa direto do Duna e desce a 3000 pés, que nem a Gauna 097. Sente. Após desvios, voa direto do Duna, dá presente, desce para 3000 pés, 1017, 4220. 1017. Ok, autorizado pouso no 0, 2017, tá 3891. Só confirma o vento do 3891? 190 com 7 agora. Positivo, muito obrigado, senhor. Holding point here in Salvador is before taxiway Charlie, maintain position before Charlie. Before Charlie. Tower, good evening, 1935, holding short, Bravo. Entry 1355, line up and maintain runway 10. Line up and wait 10, 1935. Presente vai voar Duna, 4220. 4220, desce para 2000 pés, sem restrições, QNH 1097, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray Pistana 0, sendo estabilizado. Gente, desce para 2000 pés, 1017, autorizado a final do ILS X-Ray, vai chamar estabilizado no ILS, 4220. J1355, cleared for takeoff runway 10, wind 180 degrees with 7 knots. Clear for takeoff runway 10, like delay 1355. Salvador, 4220, confirma, está autorizado 2000 pés? Portão 3891, táxi via Juliette, portão 5. Via Juliette para o 5, 3291. Sou de Nansa, pega a confirmação, será 2000, 4220. Through 1,600 feet to flight level 320, Arbor Departure, Elephant. 1355, radar contact, climb to flight level 320 via Arbor Departure. 320, Arbor Departure, land Chile, 1355. pra nós, é o 3170, sentido a Bravo. Mesmo essa fizeram a sua identificação, chegada à área autorizada, desse via chegada para o nível de voo 050, QNH 10, 17. 17050, pode voar estar, Teresa? Mantenha a chegada, guarde. A gente vai manter a chegada, foi 3170. 3170. Então agora, acho que a gente já encontra-se na mais aqui, interessada. Agradeço aí pelo apoio, um bom trabalho a todos aí. Santo Renato, frequência livre. 55, fly to a left position. Right now we're turning right to a left position, actually, 1355. Is that correct? 4220, confirme estabilizado. Só no lock, ainda não pegou o gás, 4220. Gente, completa o sinal do procedimento, chame a Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, Atores. Obrigado, boa noite. 4220. Boa. Salvador, 3520, informação Bravo. 3520, aciona identificação, chegada a Mari, autorizada. Desça via chegada para o nível de voo 060, altímetro no 07. 060, 060, desvia até o 060 na Mari. 3170, voa ITAP. Voa ITAP, até 3170. Autorizado o pouso 90, azul 4220. Do 4216, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 070, via chegada, altímetro no 07. 070, escuta no fundo, mantenha o voo 509. Do 1355, call repeat center, frequency 128, decimal 8, if unable 126, decimal 0. Okay, 128, decimal 8, unable 126, decimal 0. Confirm the call sign of the radio. Thank you. Okay, thank you, so long. A 3170, tem condições de voar duna, interceptar e completar o sinal do procedimento ILS? Bem, se voa duna, desça para 2000 pés, sem restrições, QNH 10017. Autorizado o final do procedimento, chame estabilizado e o procedimento ILS é que se resista no zero. Chame estabilizado, então 3170. Então, 3520, voa ITAP. ITAP, 3520, 3520, sem restrições, desça para 3000 pés, QNH 1017, voo e Duna. Ok, direto Duna, 3000, 1017, sem restrições, 3520. 4296, desça para o nível de voo 050, QNH 1017. 050, azul 4216. Estabilizado no procedimento, sobre 170. 170 completa final, chame torre no 8, decimal 95. 95, obrigado, boa noite, bom final de semana. Amém. Desça para 2000 pés, QNH 1017, autorizado a final do procedimento ILS Rei, pista no zero, chame estabilizado. Ok, 2000 no 017, autorizado X-Ray, 3520. 14216, após ETAP, desça para 3000 pés, QNH 1017. Após ETAP, 3000, caminho 17, azul 4216. Torres Salvador, boa noite, no 3170, faço baixado trabalho visual na curva. Boa noite, na 3170, livre pouso na 10, vento no 90 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 7. 1017, livre pouso na 10, na 3170. 3170, solo 21 no livre à direita, solo táxi nessa frequência via Alfa, partindo da Juliette. Nessa frequência Alfa, vai reportando a Juliette, 3520. 3520, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, nono 8, decimal 95. Ok, Torre agora, obrigado, 3520. Azul 4216, decimal 95. Você entendeu, para 3000 pés. Quatro para o controle. Quatro dois no meio, prossiga. 4206, a última instrução foi autorizada procedimento ILS a final do procedimento ILS rei. Isso é no zero e descida para 2000 pés. Reporte estabilizado. 2000 chamará estabilizado. 4 no meio, informa aqui no meio da sua transição. Ela, o volume abaixa bastante, ficando quase impossível de escutar. Torre Salvador, tem 3520. Fizeram ainda modula com controle. Perdão. Turboa, tem 3520, sinal de 3 milhas, baixar travado no zero. 3520, livre pouso não no zero, vento no 90 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no 7. No 07, livre pouso no 0, 3520. 31 no 70, táxi via Juliette, no 3 da remota. Juliette, no 3 da remota, confirma. Afirmo. No 3 da remota, está 3170. Amizado, 42 no meio. Passou Duna, completa final do procedimento, chame o seu Salvador. 1295. Salvador, azul 42 no meio, tá na final meio agora, de 8 milhas. Azul 42 no meio, reparte externo. Vamos lá, 42 no meio. 520, solo 24, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, é a partir da Juliette. Direita Alfa, é a partir da Juliette, então é 3520. Azul 4216, livre pouso não no 0, vento 190 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 7. Com 17, azul 4216 tem livre pouso. 3520, taxi via Juliette, portão 1 no 0. Juliette 1 no 0, 3520.